Ah, chapa, eu sou bem franco aí. Não é só eu, como tem galera aqui que passa até uns 9 meses sem tomar banho, viu, chapa? Quanto tempo você não vê a sua família? Que família, pô? É, você não tem família? Meu amigo, eu fumo crack há 15 anos, então quer dizer que eu já morri há 15 anos. Isso é vida aqui. Qual o verdadeiro sentido da vida? Me explica. Quero entender, quero saber, procurar compreender. Com 31 anos de idade já vi, revivi várias fitas. Lembro do tempo de escola, lembro do campinho, eu e vários manos ali jogando bola. Era mó da hora, mas o tempo passou e tudo mudou. Uns estão presos, outros se foram para um caminho sem volta. Sobraram as rosas, vários sonhos perdidos no tempo. Quando você é criança, tudo é festa, mas a revolta e a maldade da vida vem com o tempo e apaga a inocência. Tudo tramado e calculado pelo diabo para arrastar vários manos pro buraco. Não é fácil, a saudade bate forte, as lembranças corroem, mas a vida não para, parceiro. É preciso caminhar, sem olhar pra trás. Tudo passou e não volta mais. Tudo passou e não volta, não volta mais. O tempo passou, o tempo passou. Já tava como? Roubando a milhão. Ninguém dá nada pra nós, eu tenho que correr atrás do nosso direito. O tempo passa e não volta, só fica as memórias. Umas botas ruins, enfim. Assim é a vida, tem hora que é inevitável segurar as lágrimas. Quem é que não chora ou nunca chorou? Até Jesus Cristo chorou, sentiu a dor, mas não recuou por amor. Não sendo um pecador, diferente de mim, de você, tem de entender. Não esqueça, somos pecadores por natureza. Se lembre do que eu disse no começo dessa letra. Reflita, busque o verdadeiro sentido da vida para não correr em vão. Nesse mundo cheio de aflição e decepção, onde reina a corrupção, irmão. O tempo passou, é, o tempo passou. Quando eu entrei no crime, eu tinha o quê? 13 anos mais ou menos. A curiosidade de fumar maconha foi o que me ajudou a me aproximar da droga. Jogava a bola com os moleques, falava o quê? Pô, vou colar e fumar um baseado pra ver se... qual é que é. O tempo passou, o tempo passou.